nada. Ocupado descobrindo coisas que a escola não conta. Eu tô caçando planta, a grana não me compra. Já sei que eu não te agrado, me senti na Carol Conca. Me senti nenhum remorso, tô cortando sua amizade. Mais de mil hipocrisias, várias personalidades. Eu tô vendo a luz do dia, tu tem medo da verdade. Tu tem medo da verdade, isso é medo de verdade. Tipo, ah, esse cara não entendeu. Me sentindo sai porque eu não posso andar com a teu. Eu só confio em Deus, eu vou só pela estrada. Mano, eu não quero sua mina, eu juro que ela não é nada. Mano, eu cruzo meu pescoço, pesa cada vez mais. Vagabundos no cio, parecendo animais. Hoje de Deus, superpoderes, eu me sinto papai. Tá na hora de acordar porque eu já dormi demais. Só me espera demais, você sabe eu não sou santo. Mais de mil pecados que ainda tô carregando em ti. Mais de mil olhares me seguindo e me julgando. Eu só bolei qualquer merda, nem sei o que eu tô fumando. Tô rimando qualquer merda, nem sei o que eu tô falando. Poucos amigos, tipo, eu não falo com ninguém. Garoto fantasma, eles dizem que eu vivo além. Me sentindo preto, maldito jovem. Sou sombra aquela mina, ela se fingiu de surda. Posto é caída, você sabe, eu sou profunda. O aquilo de mano, gosta de cantar na chuva. Dinheiro no bolso, eu vou dividir com a minha turma. Tipo, eu sou metamorfose, mas essa gente não muda. Tô passando várias fases, mas o cenário não muda. É meu bando, white noise, desfilando na sua rua. Eu te faço virar um mori com caroço na sua.